Mania de grandeza num corpo pequeno, me vejo longe daqui. Mãe, não é surpresa se eu não saio agora, eu nunca mais vou conseguir. Na minha cama à noite eu sinto Deus e tudo que é maior, sussurrando calma em meu ouvido, sonhos de outdoor. A terra que eu deixo espera a minha volta, o vento da queda já não me alcança, a água ainda chove, mas já não me molha, eu estou em chama. Eu vejo as luzes, vejo as ruas, eu tenho um sonho imortal, eu quero que tudo me aconteça. Supersônico, o meu peito te atravessa temporal. Toda glória e dor eu sinto no final. O campo não queima sem uma faísca, e eu tenho um incêndio em mim. Já fui tantas coisas pra tantas pessoas, mas já estou longe daqui. Me desfaço e refaço em questão de meses, como eu já fiz milhares de vezes, sem destino, amor. Oh-oh. Eu vejo as luzes, vejo as ruas, eu tenho um sonho. Eu quero que tudo me aconteça no final. Supersônico, meu peito te atravessa temporal. Toda glória e dor eu sinto no final. Meu barco voltando é a minha resposta.